Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos continuar nossa devocional. Vamos compartilhar hoje o texto de Provérbios, capítulo 9. Provérbios 9. Eu farei a leitura que nos foi enviada pelo irmão Everson. Logo em seguida, a leitura bíblica. Usarei também como auxílio informações de rodapé da BKJA e vou trabalhando uma questão ou outra pastoralmente. Antes de mais nada, eu já quero dizer a você, porque aí fico totalmente tranquilo. O texto é um texto de Salomão, que teve centenas e centenas de esposas e concubinas. É um texto escrito há 4.000 anos atrás, aproximadamente, num contexto patriarcalista. Portanto, quando se fala da insensatez, por exemplo, e faz um comparativo, com a mulher sensual, por que não, pastor, o homem sensual? Por isso que eu estou explicando agora. Primeiro, porque o texto é de um autor que teve bastante experiência no convívio com mulheres, e ele trouxe mulheres, teve que construir um palácio só para as concubinas dele. E embora Israel tenha prosperado, o Estado de Israel tenha prosperado muito, mais do que no período de Davi, no período de Salomão, muito do que se prosperou, cresceu, do que cresceu economicamente, era gasto com o palácio. Porque imagine só o que significa, por exemplo, aproximadamente 1.000 mulheres comendo, bebendo, fora os eunucos, fora os funcionários do palácio, do próprio Salomão. Então, infelizmente, Salomão não foi o líder reconhecido como aquele que fez o Estado prosperar e o povo também prosperar. Não. Salomão fez com que o Estado de Israel crescesse muito, mas a distribuição da renda não foi admirável. Então, nesse contexto, eu já deixo para você. Texto escrito por Salomão, que teve esse mega relacionamento com mulheres, entre elas, certamente, algumas eram idólatras, ou muitas eram idólatras, muitas abusavam da sensualidade, eram exibicionistas e coisas do tipo. Então, esse é o contexto de Salomão. Portanto, ligado ao contexto de Provérbios de Salomão. O texto ligado ao contexto do livro. Agora, por que que nós podemos ficar tranquilos em fazer uma projeção do tema, não só para mulheres, mas para homens também? Dou dois exemplos simples. O texto dos 10 mandamentos já condena. E ali não é condenação para a mulher. O texto dos 10 mandamentos foi escrito quando Israel se libertou do Egito e Moisés recebeu as tábuas da lei do Senhor, a lei moral. Segundo os rabinos judaicos, recebeu também toda a tradição para fazer não só escrever a Torá, mas escrever o Talmude, detalhar o Talmude. Aí já é uma outra discussão, mas lá nos 10 mandamentos se diz assim: não cobiçarás a mulher do próximo. Ora, se é a mulher do próximo, quem está cobiçando? Um homem. E está cobiçando a mulher de um outro homem. Então, esse texto da imoralidade, do não adulterarás. Então está trabalhando com a coletividade de Israel, lá nos 10 mandamentos. Se você for para o dilúvio, Deus está absolutamente descontente com os rumos que a humanidade tomou. E se você for vendo cada um dos mandamentos, por exemplo, não matarás, seria, é um outro tema que você pode fazer projeção, no relato de Caim e Abel, já há um assassinato. Então é um tema que se projeta, um tema que vai além daquele instante, daquele contexto específico Caim, Abel, Abel, Caim, tá bem? O texto vai além. Chega lá nos 10 mandamentos, por exemplo, e diz: não matarás. Então, assim também com o tema da insensatez, da sensualidade, do adultério, da prostituição, são temas que você encontra antes do período de Provérbios e do autor de Provérbios, e depois também, logo depois, quando há a divisão, Reino do Norte, Reino do Sul, os descendentes de Salomão, você vai ter, por exemplo, um confronto terrível, um conflito terrível em Israel, porque o rei Acabe traz para Israel Jezabel. Até hoje, nós costumamos dizer o espírito de Jezabel para falar o espírito da promiscuidade, o espírito da perversão, o espírito da maldade, o espírito da prostituição, porque a Será, era uma deusa que, segundo os sacerdotes e as sacerdotisas de Baal e Asherá, faziam um culto. E nesse culto havia relacionamento sexual. Então, olha só, então, voltando na Bíblia agora, o texto está ligado ao contexto de Provérbios. Provérbios está ligado lá ao período inicial da Bíblia, lá nos 10 mandamentos, tá? E antes ainda, na Arca de Noé, Deus estava insatisfeito, não é por um ou dois motivos, é por vários motivos. E para frente, você já tem Acabe e Jezabel, pois os profetas todos vão denunciar Israel e vão denunciar o pecado de Israel, muitas vezes usando a figura da mulher, às vezes na figura do homem também, mas o caso da mulher é mais recorrente porque é uma sociedade patriarcal de tantos mil anos atrás. Cito Oséias. Oséias, Deus fala para ele: vai e casa com uma prostituta. E para mostrar que eu casei com Israel e Israel está se prostituindo. Depois acontece uma série de coisas. Você lê Oséias, e nós ainda vamos ministrar. O Senhor fala para Oséias: vai e casa outra vez. Dizendo, Deus falando: olha, eu dei uma oportunidade, estou dando outra oportunidade para vocês criem juízo. Provérbios, que é o livro da sabedoria. Então veja só, você pode projetar lá para trás, uma projeção mesmo. Tá bem? Pode colocar uma lupa e olhar lá para trás na história e pode olhar lá para frente da história. No período de Jesus, vai acontecer o adultério. Queriam apedrejar uma mulher e Jesus, se morasse no Brasil, se morasse no Brasil, na nossa época, onde nós temos que ficar na fila, quem tem esse direito, né? Eu não tenho, mas quem tem o direito da Bolsa Família tem que ficar na fila da Caixa Econômica, às vezes a fila é quilométrica, tem fila para ônibus quilométrica, geralmente para direitos dos cidadãos. As pessoas têm que pegar fila, muita fila. Mas também tem fila de automóveis nas grandes avenidas das cidades. Tem fila para tudo. Se Jesus estivesse aqui, Agora, provavelmente ele ia dizer assim, na hora que falaram do adultério: vamos fazer o seguinte, nós estamos no Brasil, 2020 e tanto, 2024, nós vamos fazer uma fila, se ele estivesse no Brasil. E nós vamos fazer uma fila, para não criar uma algazarra aqui, todo mundo atirando pedra no mesmo momento. Não, vamos fazer uma fila, ordenar isso aqui, que nem o Bolsa Família, outros direitos. E cada um atira pela primeira vez, a gente começa pelo sumo sacerdote. A gente começa pelas autoridades religiosas. E aí, se ele estivesse no Brasil, o pessoal iria fazer a fila, porque tem que fazer a fila para tudo, para tomar o ônibus, como eu disse, para tudo. Ia fazer a fila. E Jesus então teria dito, se fosse hoje, aquilo que ele disse naquele momento: olha, tudo bem, tranquilo, vai apedrejar? Vai apedrejar. Está na lei mosaica? Está na lei mosaica. Só tem um detalhe: quem não tiver pecado, lance a primeira pedra. Ih, gente. Aí o primeiro da fila, o religioso, ia sair, o segundo iria sair, o terceiro iria sair. E diz o texto que aconteceu isso, não ficou ninguém. Não ficou ninguém, porque todo mundo tem o seu pecado, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então você pode projetar temas que são coletivos, que são problemas humanos em toda a história, sem receio nenhum. Você pode projetar. A única coisa que você não pode fazer é esquecer de situar. Aqui o acento é maior por ser Salomão? Sim. Porque o homem era maluco por mulheres. O rei Salomão. Aqui você pode colocar uma lupa em Provérbios, porque todas as vezes que ele falar de sedução, ele vai usar o feminino? Sim. Porque você está falando de Salomão. O período também ajuda? Sim. Porque nós estamos falando não dos anos 60, do século 20. Nós estamos falando de praticamente, só para arredondar, 4 mil anos atrás. Então, você tem que informar as pessoas porque alguns temas são acentuados ou para o gênero masculino ou para o gênero feminino. Quer ver um outro exemplo e último? Dois últimos exemplos. Primeiro, a Bíblia diz assim: por um homem entrou o pecado no mundo. Ora, quem primeiro pecou foi Eva. Mas como o contexto da Bíblia, ela foi seduzida e pecou. Como o contexto da Bíblia é de uma sociedade hebraica, israelita, judaica, o responsável, na verdade, não é quem fez primeiro, Eva ou Adão. O responsável é o cabeça. E quem é o cabeça? Adão. E Adão, então, ficou responsabilizado, está no texto bíblico, por um homem, está falando do masculino, entrou o pecado no mundo, por um homem. E Jesus é chamado de segundo Adão. Nesse caso, um dos casos que o masculino aqui serve como exemplo para a coletividade toda. E um segundo exemplo, agora falando de coletividade, as 10 virgens, de novo com Jesus. As 10 virgens à espera do noivo. 5 virgens são prudentes, 5 não são prudentes, e 5 estão prontas. Quando o noivo chega, elas entram, têm azeite e vão morar com ele eternamente. Está falando em primeiro lugar, da igreja de Israel, né, porque faz parte desse mesmo contexto. Primeiro, igreja, que já é o Novo Testamento. Segundo, toda essa aliança de Deus com a humanidade que começa lá na nação de Israel. Primeira igreja, segundo Israel, terceiro, a humanidade. Quem vai entrar e quem não vai entrar na morada eterna. Então, esse é mais um exemplo, o exemplo que nos dá liberdade para entender que alguns temas de cunho ético e alguns temas de cunho moral, ou seja, de valores e de comportamentos, você fazendo as devidas observações, lendo com o cuidado necessário para não fazer uma transferência para o século 21 sem o devido cuidado, você pode trabalhar tranquilamente essas questões, porque dizem respeito não só à mulher sensual, como aqui, mas diz respeito ao ser humano sensual, ao homem sensual, né? A humanidade, pela humanidade, ali é que tem a ver com o nome dele, né? Mas pela humanidade entrou o pecado no mundo. Mas tem a ver com o cabeça é o homem, está lá em Efésios também, né? As 10 virgens, não está falando de 10 mulheres, então só vai entrar mulher no céu, pastor. As 5 que representam todas as mulheres que vão ser salvas, e as outras 5, todas as mulheres que vão ser perdidas, não vai ter homem no céu? Não, ali está falando de coletividade, está falando. Então, tanto para o bem, como as 5 virgens que entram, como para o mal, as 5 virgens que não entram, como esses textos que eu estou falando, de Adão e Eva, dos 10 mandamentos, uma série de questões de questão ética, de cunho ético, significa valor. Esses valores maiores dizem respeito a toda a humanidade e podem extrapolar o texto e o contexto em que foi escrito. Dito isso, nós ficamos tranquilos agora que você está entendendo que a mulher sensual aqui tem tudo a ver com a história de Salomão, com o período também, com o tempo também, mas que a lição é para todos nós. Muito bem, estou feliz, porque esses momentos são importantes num grupo que cresce, de modo que a gente não incorra, nós não venhamos a incorrer em injustiças, por exemplo, com as irmãs. Muitas coisas já melhoraram. De 5.000 anos atrás, de 4.000, de 3.000, de 2.000, né? De 50 anos para cá, muitas coisas melhoraram. Muitas coisas ainda têm que melhorar. Muitas coisas pioraram também. E essas que pioraram têm que ser, consertadas. Então, você precisa fazer análise da conjuntura, análise da situação em que as coisas estão acontecendo. Muito joia, que Deus nos abençoe nessa leitura agora, devocional, e depois o texto. Alegre seu coração, Deus está no controle de sua vida. Viver é um privilégio. A vida é um dom de Deus. Você está vivo e isso significa que Deus ainda está trabalhando em você e através de você. Um milagre de Deus pode acontecer em sua vida hoje, pois o último capítulo da sua história ainda não foi escrito. Se está vivo, não foi escrito, irmão. Não foi escrito, irmã. Coloque sua vida, portanto, nas mãos de Deus. Glorifique a Deus pela salvação em Cristo. Exalte a Deus por sua bondosa providência. Renda-se aos pés de Jesus, o Senhor, para servi-lo em integridade. Ande em santidade. Fuja do pecado. Aproxime do seu próximo para servi-lo. Busque formas de ajudar alguém. Faça o bem à sua família. Demonstre amor às pessoas que estão à sua volta. Abra os seus lábios para testemunhar de Jesus. Seja um ministro da reconciliação, um embaixador da paz, um arauto do Rei dos Reis. Ele nos abençoa e nós abençoamos a ele, sua família e a todos vocês. Louvado seja Deus. Capítulo 9, versículo 1, o grande convite da sabedoria, revelada plenamente em Jesus, manifesta plenamente em Jesus. Olha aí o detalhe da cristologia. A gente pega todo o texto do Antigo e vai lá para o Messias. O cristocentrismo faz com que nós peguemos todo o Antigo Testamento à luz do que Jesus diz. Senão, você pode sair do cristianismo e cair num judaísmo que também não será judaísmo. Uma coisa esquisita. Nem cristã, nem judaica, né? Os cristãos não te entendem, os judeus não te aceitam e você fica híbrido nessa situação. Então, como estamos falando aqui de sabedoria, Jesus manifesta plenamente a sabedoria. A sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas sete colunas. Essa é fácil, né, irmãos? O convite divino de Yahvé, nome hebraico de Deus, sempre se expressou nos termos de um grande, delicioso e alegre banquete entre amigos de verdade. Somente em Cristo, entretanto, o Evangelho, a salvação, esse banquete eterno tem seu custo total e substância plenamente compreendidos. João 6. Aqui, a expressão hebraica pode ser transliterada em Hokmot, sabedoria. As grandes edificações pagãs, bem fácil, como o magnífico templo de Afrodite, o palácio do rei assírio Senaquerib, não citaram aqui, mas tenho que citar, Roma, né? Costumavam ser sustentados por sete imponentes colunas. Mas a sabedoria que vem do Senhor revela suas sete colunas nos 7 dias da criação. Sete significa totalidade, perfeição, plenitude. E mais, na instrução, no conselho, no ensino, no entendimento, na inteligência, no conhecimento pleno, para receber no coração a sabedoria e na prudência, a melhor maneira de se aplicar ao saber. Essas palavras são as chaves para a compreensão da sabedoria e desse livro. A sabedoria edificou sua casa, ergueu suas sete colunas. Repito, não esqueça de Roma. Charqueou as melhores carnes do rebanho para o banquete, preparou seu vinho com especiarias, arrumou sua grande mesa. Já deu ordens às suas servas para proclamarem os convites desde o ponto mais alto da cidade, anunciando: Vinde todos vós, os incautos, aos insensatos e desajuizados, conclama: Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Abandonai a insensatez e vivei e andai pelo caminho do arrependimento. Então aqui, perceba, a sabedoria e a insensatez convidam. As duas, a sabedoria convida e a insensatez convida a humanidade para suas casas. De que lado você está, irmão, irmã? De que lado você está, meu amigo? Você vai aceitar o convite da sabedoria ou vai aceitar o convite da insensatez? Entretanto, a sabedoria edificou sua casa pessoalmente. Não a apenas utiliza a casa de outrem, nem fica sentada recepcionando seus convivas, os seus convidados. O banquete preparado pela sabedoria forma um contraste poético e moral com a cama perfumada da insensata. É um espetáculo. Leia mil vezes. O banquete preparado pela sabedoria, em contraponto poético e moral com a cama perfumada da insensata. A sabedoria oferece melhor pão, iguarias, um vinho novo. Quem é o sinal do vinho novo? Primeiro milagre de Jesus. E especial, muito mais saboroso. Cantares, capítulo 8, verso 2, o paralelismo do texto de Salomão aqui com Cantares é Impressionante. Ao seu grupo de convidados, um vinho novo, especial, muito mais saboroso, ao seu grupo de convidados que procede das ruas e das praças, sendo que a deficiência de tais hóspedes é a única qualificação deles. Então, preste atenção, a sabedoria convida a todos para caminhar no caminho do Senhor, enquanto a insensata convida para a morte, para a desgraça, para a ruína, para uma vida vazia, para uma vida, sem Deus. Então, vinde, comei meu pão, bebei o vinho que preparei. Abandonai a insensatez. Irmão, irmã, abandone hoje. Você está no acampamento, abandone a insensatez. Faça um compromisso com o Senhor, entregue sua vida a Ele. Abandonai a insensatez e vivei, andai pelo caminho do arrependimento. Arrependa-se. Ninguém tem a ilusão de que você pode jogar pedra em ninguém. Espero que você também não tenha. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Deus não está esperando um coração mentiroso que diga assim: não, eu não pequei de modo nenhum, ou então eu vou atirar pedra porque aquela ali é uma missionária, ela não podia, aquela outra é uma pastora, um pastor, não poderia, é um bispo, um presidente de igreja. Não, irmãos e irmãs, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Então abandonai a insensatez e vivei e andai pelo caminho do arrependimento. As dádivas divinas da sabedoria à humanidade são apresentadas simbolicamente como um magnífico banquete. E Jesus vai falar do banquete. Semelhante, vai promover um banquete, né? Banquete maior, a última ceia. Semelhante aos realizados por ocasião das bodas dos grandes monarcas. Cristo, o caminho, Atos 19, 23, 24, capítulo 24, verso 22. Cristo retoma esse tema e convida seus servos para o seu banquete universal e eterno. Olha aí a projeção. Em Jesus, isso se torna algo para toda a humanidade. Tanto o conselho para segui-lo, que é o conselho da sabedoria, como o fugir da insensatez, aqui representado pela mulher sensual que nós vamos ver. Versículo 7: O que censura o zombador traz afronta sobre si. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Portanto, não admoeste o escarnecedor, aquele que faz gozação, não admoeste, para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. É incrível isso, irmãos. Tenho essa experiência de mais de 30 anos. O sábio ouve teu conselho numa boa, se arrepende. E aceita isso e transforma a sua mente e se modifica. Aquele que não é sábio, rejeita, vomita o seu conselho. Então, não admoeste o escarnecedor. Chega um momento que você tem que perceber: esse eu não vou admoestar. Eu vou orar por ele, mas não vou admoestar. É escarnecedor, ou é reticente, é obstinado. Para que você não fique aborrecido, não admoeste. Repreende o sábio. O sábio te amará. Orienta a pessoa que tem sabedoria e ela será ainda mais sábia. Versículo 9. Ensina o homem justo e ele aumentará em muito o seu saber. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. E conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Porquanto, por meu intermédio, os teus dias serão multiplicados e o tempo da tua vida se prolongará. Se fores sábio, o benefício será todo teu. Contudo, se fores zombador, sofrerás as consequências da tua própria escolha. Deus não espera que nós nos apresentemos a Ele mentindo, dizendo que nunca pecamos, mas espera que nós nos apresentemos diante dele com o coração rendido, quebrado, dizendo assim: Senhor, me conduza à sabedoria. Agora, se você zombar, eu vou zombar daquele irmão que está pecando, eu vou desconsiderar aquela irmã, eu vou zombar daquele obreiro, daquele pastor, daquela missionária, daquela pessoa que também não crê em nada, eu vou zombar, vou escarnecer. Você sofrerá as consequências da tua própria escolha. Então, o sábio terá um benefício todo teu. Se fores sábio, o benefício será todo teu. Contudo, se fores zombador, escarnecedor, como se fosse melhor que os outros, como se os outros não pudessem ter pecado, você pode, mas os outros não, sofrerás as consequências da tua própria escolha. Na verdade, ninguém pode, mas aconteceu com todos, representados em Adão. Em Eva e Adão, mas ali, pela questão já explicada, nós dizemos por um homem masculino entrou o pecado no mundo. Tá bem? Mas Adão representa a humanidade. O convite da insensatez, a louca, versículo 13. Olha a insensatez. A insensatez é mulher sensual, exibicionista, ignorante, sentada à porta de sua casa no ponto mais alto da cidade. Então eu não vou detalhar tudo de novo que falei no início, tá bem? Falamos de mulher, mas podemos projetar. A insensatez, projetar para toda a humanidade, a insensatez é mulher sensual, exibicionista, ignorante, sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade. Propagandeia sua proposta aos que transitam por ali em seus caminhos. Vinde, vinde todos vós, os incautos, e aos que não têm bom senso, ela convida. Olha, a água roubada é doce. E o pão que se come escondido é ainda mais saboroso. A água roubada, roubo já é falado no decálogo. Não roubarás, nos 10 mandamentos, tá bom? Roubo. E aqui tem uma, dizendo que essa água roubada tem um sabor melhor, ela é doce. Está tratando com outro pecado dos 10 mandamentos, que é cobiçar aquilo que não é seu. Então, aquilo que não é seu e foi roubado é doce. E o pão que se come escondido é ainda mais saboroso. Contudo, eles nem imaginam, para finalizar, que exatamente ali residem os espíritos dos condenados à morte, que os seus convidados estão todos nas regiões mais profundas do inferno. Que essa palavra fale poderosamente ao seu coração. E você, entre o convite da sabedoria e o da insensatez, aceite humildemente a voz da sabedoria e rejeite a insensatez. E caminhe lado a lado com o Senhor, pedindo sempre ajuda. Toda graça, peça toda graça e peça toda misericórdia. E se precisar, e precisa, todos nós precisamos, se arrependa. Mas é claro que a gente não está aqui estimulando, vai cair, vai se arrepender, vai cair de novo no mesmo erro, vai se arrepender 1000 vezes. Não. Já está tudo pago mesmo, pastor. Fomos justificados pela fé, meu pecado. Não é isso que a Bíblia ensina. Porque ele de fato te salvou da morte, do pecado, de fato ele te justificou pela sua fé nele, ele te justificou, te tornou justo. Não há mais nenhum débito na sua conta, não há mais nenhuma dívida, não há mais nenhum pecado, mas aquele que é justificado é salvo. E o salvo caminha com uma nova natureza. E essa nova natureza vai alertá-lo de que, opa, Errou. Se arrependa e volte para o caminho. Volte para o caminho da sabedoria. Então, não é vou pecar mais porque não tem problema, é indiferente, onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos que vamos. Não. Não, porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Vou repetir, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele já cometeu o pecado, pode cometer acidentalmente um outro pecado, mas não vive na prática do pecado. E os homens grandemente usados por Deus ao longo de toda a história podem testemunhar que aqueles que estão em processo de santificação e tiveram um problema numa área, se arrependem, pedem perdão a Deus, mudam de postura e avançam no processo de santificação. A expressão, no último versículo, irmãos, para fechar mesmo, a expressão hebraica original usada aqui, Sheol, sepultura, moradia dos mortos, para nós, inferno, né? Eles não tinham essa concepção de inferno ainda. Isso vai se desenvolver mais adiante, lá no exílio da Babilônia, e vai se consolidando ao longo da história. Então, eles tinham a ideia da moradia dos mortos. Não é uma referência específica ao futuro eterno. Não é. Eles achavam que morreu, vai para os braços de Abraão, vai estar em comunhão com Deus. Um dia Deus vai restaurar Israel, isso estava presente. E quando restaurar Israel, eles não tinham elaborado exatamente tudo, sistematizado exatamente, mas um dia nós estaremos com o pai Abraão e todos os outros que foram fiéis a Deus. Então não é uma referência específica ao futuro eterno, como para nós, que já temos claro depois de Jesus, depois de Paulo, que trabalhamos em Tessalonicenses, em Mateus, em tantos textos. Não é uma referência ao céu e inferno como nós pensamos. Uma vez que a teologia hebraica dessa época tinha mais interesse em conhecer a Deus na terra, conhecer a Deus na terra e obedecer ao Senhor aqui na terra, do que especular os hebreus, israelitas, e judeus, em princípio, não são 10% especulativos, por exemplo, como os gregos. Não há comparação melhor do que essa, e não é 10% o valor. Eles não são um povo de especular. Não eram um povo de especular. Agora, depois da era comum, da era cristã, então eles vêm desenvolvendo. Mesmo assim, irmãos, eu vou dizer a vocês que tudo que você ouve dos rabinos contemporâneos, ortodoxos, não dá margem para grandes considerações de cunho mais filosófico, é mais a Kabbalah e outras coisas assim. Então, não é da característica do povo, eles são muito concretos. Então, e pensam também concretamente. A mística que eles têm, volto a dizer, está ligado à Kabbalah, está ligado a alguns outros princípios, à numerologia e outros elementos assim, mas não tem nenhuma comparação com outros povos que desenvolveram o pensamento. Desenvolveram o pensamento. Então não é uma referência ao futuro eterno, uma vez que a teologia hebraica dessa época tinha mais interesse em conhecer a Deus na terra e obedecê-lo na terra do que em especular, sobre os detalhes da vida após a morte. Só com a vinda de Jesus Cristo, o Messias, e seus ensinos sobre salvação e vida eterna, é que também ficou clara a doutrina da condenação e morte eterna e o aniquilamento de Satanás e seus seguidores. Isso eu digo fazendo uma ressalva aqui na nota da BKJA, mas claro, em princípio, para os cristãos. Para os judeus desenvolverem todo o argumento do judaísmo atual, estão sendo mais 2.000 anos. Eles vêm desenvolvendo. Há vários rabinos que são importantes na tradição judaica, e ao longo desses 2.000 anos, eles têm várias escolas rabínicas também, eles vêm desenvolvendo mais essa questão. Tá bom? Depois do advento, Jesus, quando os cristãos disseram é o Messias, quando nós dizemos é o Messias, então eles, para se posicionar, porque nós dizemos ele é o Messias de Israel, então para posicionarem-se diante disso, vão construir mais sistematicamente aquilo que começou no exílio da Babilônia. Continuou nos 400 anos de silêncio, foi sendo desenvolvido, tá bem? Foi sendo desenvolvido. Já estava presente no período de Jesus, mas nesses 2.000 anos é que foi amarrado, sistematizado, pós-Cristo, tá bem? Que Deus abençoe. A grande importância de Provérbios 9 é você está sendo convidado para um banquete. E é óbvio que está falando de Jesus, né? Óbvio, óbvio, óbvio. Você está sendo convidado para um banquete. Que banquete você vai aceitar o convite? Você vai aceitar o convite de qual banquete? Você vai comer do pão que desce do céu, Jesus Cristo, o Senhor, beber do vinho novo que ele tem para nós, seu próprio corpo e sangue, sua vida, sua eternidade, sua graça, sua misericórdia, seus atributos, tudo que diz respeito à vida, obra, ministério, morte, ressurreição, aparição, ascensão de Jesus, é esse banquete que você vai participar? Ou você vai aceitar o banquete da insensatez? Esse é um banquete louco. Irmão, irmã, tome uma decisão. E o que mais nós precisamos para reformar o cristianismo no Brasil e no mundo é gente que entenda que esse banquete de Cristo Jesus é o pão que desce do céu, é vinho novo, é plenitude, é maravilhoso, né? Aí você vai investigar o Evangelho, os Evangelhos, o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, né? E depois vai começar a ler todo o Antigo. E vai fazendo sentido, você vai entendendo o espírito da lei e o espírito da profecia. Está aí um grande banquete. Banquete de Cristo. A igreja precisa comer desse banquete, senão nós vamos ficar só litúrgicos, cerimoniais. Mesmo os das novas igrejas, pentecostais, musicais. Eu amo música, então você pode ter uma falsa impressão. Todos que estão ouvindo e que me conhecem sabem, eu sou apaixonado, amo música, não é só esporte. Música é maravilhoso, e igreja respira música, e no céu nós vamos transbordar música. Agora, não pode ficar só nisso, tem todo um envolvimento ontológico do seu ser como um todo, tem um envolvimento ético, os seus valores, tem um envolvimento moral, são seus comportamentos. Então, tem uma riqueza insondável, indescritível. Eu fecho dizendo, coma do banquete de Cristo Jesus e joga a insensatez para trás. E se alguma coisa, ou duas, ou três, ou seis foram cometidas, joga fora. Deus não está aqui com a pedra na mão. O único que poderia apedrejar alguém era Jesus. E se ele tivesse aqui no Brasil agora, nisso, no seu acampamento, ele ia falar para fazer a fila, não ia ter um para jogar pedra em você, nenhum, por ausência de pecado. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então ele ia falar assim: ó, tem alguém aqui nesse acampamento que nunca fez, nunca pecou? Aí ia desaparecer todo mundo. E ele é o único que poderia jogar pedra. Sabe o que que ele fez? Não jogou pedra, não. Ele morreu por você na cruz do Calvário. Ele está aí do seu lado agora nesse acampamento. Ele está aí do seu lado, na sua casa. Você que não pôde ir a nenhum retiro desse, eu não quis, ou tem trabalho. Você que está com enfermidade, você que tem mais idade e não pôde, eu quero te dizer, ele não tem pedra na mão, não. Essa pedra virá no juízo final, mas agora não. Ele está com os braços abertos, pronto a te acolher e dizer: vem para o meu banquete, vem, vem. Aceite, irmão, aceite, irmã, e rejeite a insensatez. Que Deus te abençoe, e em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o abraço caloroso que vem de dentro para fora, pelo poder do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E assim permaneça no banquete divino, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.